Mundo com a voz de David Carreira, esta hora aqui na Boa Nova com este conhecido tema Só Tu e Eu. E é com David Carreira que vamos falar, já de seguida aqui na Rádio Boa Nova, mas para conhecermos o novo trabalho, é Só Tu, um tema com Inês Herédia, este trabalho que foi lançado no passado dia 4 de maio e está já no top das tendências em Portugal. Este é já um tema de sucesso, David. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova. Olá, bom dia. Tudo bem, David. Vamos então aí já passar a ouvir um pouco do teu novo tema, É Só Tu, com Inês Herédia. Já falamos, já a seguir. O que parti, gritasse que ainda penso em ti. Será que tu ouvias? Agora és só tu. Há 3 dias que foste embora, abro o WhatsApp a toda hora. Será que não devia? Mas és só mesmo tu. David Carreira, és mesmo tu que estás desse lado. Ouvimos agora um pouquinho no arranque deste novo tema, É Só Tu, este trabalho em que tens como convidada Inês Herédia. Queres-nos falar um pouco sobre este É Só Tu? O que é que apresentas neste novo trabalho? Sim, basicamente o É Só Tu é o novo single do próximo álbum, que sai agora no final do ano. É um álbum que vai ter um conceito por trás muito diferente, muito específico, muito ligado também aos videoclipes, também à parte de vídeo. Eu não posso ainda desvendar qual é o conceito do álbum, porque só o vou fazer agora brevemente quando lançar novos temas, mas por enquanto ainda não posso desvendar o conceito do álbum já. Mas este single, este É Só Tu, é mesmo o primeiro single do álbum. Mas brevemente virão outros singles que acho que quando saírem as pessoas vão perceber o que é que há por trás, qual é a ideia geral deste álbum e o conceito por trás. David, o que é certo é que este é já um grande sucesso. O tema só foi lançado no dia 4 de maio. A que é que achas que se deve toda esta boa aceitação do público? Sabes, eu não sei. A verdade é essa. É tipo, quando as coisas correm bem, acho que não sabes. Se soubesse, se nós, o pessoal que faz música, soubéssemos tipo, quando é que o porquê de correr bem, corria bem a toda a gente. Claro. Porque seria quase uma ciência exata e não é. E acho que neste momento deve estar a correr bem para as pessoas se reverem na letra. Exatamente, era isso que te perguntava. Achas que é a história que tu contas através deste tema que de facto pode estar a tocar a tanta gente e também a própria melodia, claro. Sim, o objetivo, quando escrevo uma letra, e essa escrevi com mais duas outras pessoas, com o Caixa e o Pissarro, quando escrevo uma letra tenho sempre cuidado de falar de alguma coisa que aconteça a todos nós, que seja uma cena comum a todos nós. E acho que realmente o que se deve à música estar a correr tão bem deve ser possivelmente isso, é o pessoal rever-se na letra. Tens várias partes da música em que são coisas que nos acontecem a todos nós, penso eu. E quanto ao facto de teres como parceira Inês Herédia, estas são vozes que se ligam bem, sei que tiveste alguma facilidade na gravação e na junção destas duas vozes, esta foi uma aposta também acertada? Sim, inicialmente a música já existia, eu já tinha feito a música antes, e inicialmente era uma música eu sozinho. E depois estava em estúdio e achei que ter a voz da Inês no tema iria ajudar para transmitir essa mensagem por trás da música, que é um casal que quer fazer um esforço para voltar novamente, porque percebeu que agora ia ser diferente e agora é só tudo. Claro. E sinto que a Inês ajudou nisso. Há várias partes da música em que se fala, tipo, um bocado, mesmo que eu não mostre, há dias passo mal, já nada está igual sem ti. Estás a ver? E são aquelas coisas que às vezes não dizemos, mas que por trás tu pensas. E isso acontece tanto do lado do homem como do lado da mulher. E sinto que o facto da Inês ela entrar também com a voz doce dela, acho que acabou por mostrar cada vez mais ainda essa mensagem de bora tentar novamente. E David, associado também à mensagem está este videoclipe que podemos dizer que é brutal, e que está por isso também a superar muitas expectativas no próprio YouTube. Há já mais de 1.700.000 visualizações no YouTube. Este é também um vídeo poderoso. Neste momento já tem 2 meses. Então estava aqui com alguma informação. Exatamente, estou aqui a conferir. Está já nos 2 milhões de visualizações. Mas isso é brutal, está sempre a crescer a toda hora. Isso é ótimo. Claro. É ótimo essa música estar a correr tão bem e só me deixa com mais vontade ainda de estar em estúdio e de preparar o resto do álbum que sai agora no final do ano. Porque é ótimo quando lanças o primeiro single de um álbum e o feedback é logo assim positivo, ficas com vontade de fazer mais ainda e de preparar o resto. E é, portanto, neste momento estou nesta situação de querer ir rapidamente para o estúdio e estou quase todos os dias em estúdio agora a preparar o resto do álbum e a contar o resto das histórias dentro deste álbum. O álbum, ainda esperas apresentá-lo neste ano? Tens alguma data em particular para a apresentação? O álbum vai sair agora no final do ano. Uhum. Portanto, não tenho ainda data fixada, porque ainda falta algum tempo até lá, mas o álbum vai sair agora no final do ano. Muito bem, e vão ser também temas dentro deste estilo de balada moderna ou vais-nos surpreender? Eu acho que ainda vou surpreender, espero eu, nos próximos singles que vão sair. Acho que este é o meu sétimo álbum, portanto vai ser este sétimo álbum e apetece-me fazer coisas novas, apetece-me tipo, falar de coisas. Eu já não lanço um álbum em Portugal há 2 anos, ou 3 anos, aliás, 3 anos, e portanto sinto que em 3 anos aconteceu muita coisa pessoalmente. E apetece-me falar de coisas que me tenham acontecido e apetece contar cenas que eu ainda não contei até agora. E portanto vou tentar fazer coisas diferentes, apresentar tanto histórias diferentes como estilos de música que não fiz até agora. E portanto brevemente vêm coisas novas também, outras coisas novas, mas neste momento eu acho que... Achas que este vai ser um ano importante na tua carreira? Sim, sem dúvida. Acho que este vai ser um dos anos mais importantes, este e o próximo. Porque como disse há bocado, este sétimo álbum acaba de ser um álbum muito importante pelo simbolismo do álbum português por trás também. E sobretudo porque é um novo desafio. É falar de coisas que eu não falei até agora, experiências pessoais também. Vai haver uma digressão agora, que é a Tour 2018, muito importante também, e a Tour que seguirá assim, a seguir também será muito importante também. Vai haver agora um concerto no Porto, que vai ser um concerto que vou-me divertir imenso a fazer. Que vai ser o Festival da Comida Continente, agora dia 7 de julho. Uhum. E portanto este ano penso que vai ser um ano para mim de muitos desafios, muito estúdio também para poder. Normalmente o que é que acontece? Estás fechado em estúdio a fazer música para lançar a seguir, para depois a melhor parte é quando estás em cima do palco, poderes cantar essas músicas e ver as pessoas a cantar as tuas músicas, aquilo que tu escreves, aquilo que preparaste durante tanto tempo. Claro que sim. Portanto, este ano vai ser muito um ano de preparação desse álbum, de lançamento de música nova, para depois poder cantar em frente a toda a gente. Muito bem. Este tema, então, nesta parceria com o Inês Heredia, e vais continuar a convidar outros nomes, outros artistas para fazerem trabalhos contigo? Vou continuar, sim. Acho que é uma coisa que cada vez mais faz muito, participações de outros artistas nas tuas músicas e participações minhas para músicas de outros artistas. Portanto, é algo que vou continuar a fazer e que acho que é sempre fixe isso acontecer. A música é mesmo isso, é a partilha entre vários artistas, portanto é algo que me apetece fazer e que vai acontecer também no resto do álbum. Claro que sim. David, já estiveste em Oliveira do Hospital no ano 2013, fizeste parte do cartaz da Expo H, se te recordas, a Feira Regional de Oliveira do Hospital, ainda te recordas do espetáculo aqui na cidade? Eu acho que tive duas vezes, penso que a primeira, não sei se foi 2013 ou se foi mais cedo. Mas deve ter sido 2013. 2013 foi quando também o teu pai esteve por cá. Ok, então essa deve ter sido, penso, a primeira, e depois acho que ainda voltei lá uma segunda vez. Sim. Se eu não estiver errado. Mas é sempre um prazer. Por acaso já não volto aí há muito tempo, mas é um concerto que eu me lembro muito. O palco aí é muito específico, aquilo faz tipo um género de anfiteatro. Exatamente. E então é um concerto que eu diverti-me imenso a fazer e espero brevemente voltar aí a cantar as músicas deste próximo álbum, porque é mesmo um sítio que te fica na memória quando estás aí a cantar. É um espaço, é um recinto muito bonito e o público é muito fixe. Portanto, é um dos sítios que eu me lembro sempre. Nós também gostaríamos muito que regressasses, claro que sim, Oliveira do Hospital, para mais um grande espetáculo. Estamos em direto na Rádio Boa Nova, muitos dos oliveirenses e gente da região estão-nos a escutar. Queres deixar uma mensagem? Já agora também convidar para que ouçam este e outros trabalhos que estás prestes a lançar. Pois é, já obrigado a todos que estejam aí a ouvir, que tenham ouvido este novo single. Obrigado pela força que estão a dar nas redes sociais e espero que estejam a gostar deste primeiro single deste próximo álbum, que venham a gostar das próximas músicas também e desde já, brevemente vêm outras coisas novas, portanto estejam atentos aí às redes sociais, ao Instagram, Facebook e etc. Porque brevemente vem coisa nova para dar seguimento aí ao estatuto. Muito bem, nós ficamos então a aguardar-se. David, foi um gosto para a Rádio Boa Nova podermos dar conta em pormenor deste É Só Tu, este trabalho com a Inês Heredia. Muito obrigada. Olá. Certamente teremos no futuro outras oportunidades para conversar. Obrigado. Ficamos agora então com este tema de David Carreira, É Só Tu, um trabalho com Inês Heredia. Estivemos à conversa com o próprio artista que lançou este tema no passado dia 4 de maio. Este é um tema de sucesso que já atingiu 2 milhões de visualizações no YouTube. Agora é só tu. Pois eu não te vou esquecer. moto. Pois eu não te vou deixar assim. Eu já escolhi. Agora és só tu.